Alô, corações apaixonados. Estamos chegando para ficarmos juntos em mais uma linda e emocionante edição do nosso querido Encontro Central. A partir de agora, Fabrício Brandão, junto com você, em duas horas emocionantes e marcantes, vamos ouvir os flashbacks que marcaram o nosso namoro, nosso início de relacionamento e matar saudades de tempos que não voltam mais. Aqui, na trilha sonora do seu coração. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, último dia do mês. Para você então, finalzinho de mês maravilhoso. Ame e se apaixone intensamente. A gente não sabe o amanhã, não é verdade? Vamos amar? Aumente o volume e venha comigo trilhar o caminho do amor no Encontro Central. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. But those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Oh,

And within the reach of my hand, she's sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. Grandes amores sintonizam. Encontro Central, na batida certa do seu coração. Depois do intervalo, tem recados do coração. Encontro Central. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Olá, eternos namorados, sintonizados aqui no Encontro Central. Estamos de volta com mais uma linda sequência de músicas e agora tem o seu recado, o recado do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho da Ângela, de São Paulo, para o Roberto. Quando estamos sozinhos, procurando inutilmente uma paixão ou alguém que pelo menos se encaixe naquilo que tanto esperamos, de um amor perdemos tempo, imaginando que ainda somos capazes de dizer ao coração quando é hora certa de se apaixonar ou por quem isso deve acontecer. Hoje sei que nada disso pode ser previsto,

still wanna hold you close right now. I need that from you. So give me the morning, sharing another day with you. It's all I want to know. And baby, the light of your eyes still shines. You shine like an angel, a spirit that won't let me go. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Get away. living on my own. I know I'm to blame. I'm locked in my chains, and you're free, falling like a stone. I'm down on the ground. I'm tired of being bound, and you're free. Miles away, no, you never turn back. I just can't wait. As canções imortais. Love.